Ficheiro 18, página 144, capítulo 7. Audiência real. A casa de Gerard, em Paris, ficava na Rue Tremoulin. Era uma área próspera, com casas de fachada de pedra, 3, 4 e 5 andares, coladas umas às outras. Aqui e ali, uma casa muito grande erguia-se sozinha do seu próprio jardim. Mas, em relação à maioria, um ladrão de porte razoavelmente atlético poderia saltar de telhado em telhado sem nenhuma dificuldade. Foi a observação solitária de Murtagh ao observarmos a casa de Gerard. Encontrarei o meu próprio alojamento. Se te deixa nervoso ter um teto decente sobre a cabeça, companheiro, podes dormir nos estábulos, sugeriu Jamie. Abriu um largo sorriso para o seu pequeno e circunspecto padrinho. Mandaremos o criado levar o teu pequeno almoço numa bandeja de prata. Por dentro, a casa era mobilada com confortável elegância, embora, como pude perceber mais tarde, fosse espartana em comparação com a maioria das casas da nobreza e dos burgueses ricos. Suponho que isso em parte se devia ao facto de que a casa não tinha uma mulher. Gerard nunca se casara, embora não mostrasse nenhum sinal de sentir falta de uma esposa. Bem, ele tem uma amante, é claro, explicou Jamie, quando especulei sobre a vida privada do seu primo. Ah, claro, murmurei. Mas ela é casada. O Gerard contou-me certa vez que um homem de negócios jamais se deveria envolver com mulheres solteiras. Disse que elas exigem o seu tempo em demasia e dão despesa. E se casar, o mais provável é gastarem o dinheiro todo com elas e acabar pobre. Bela opinião a que ele tem sobre as mulheres, disse eu. O que acha ele de te teres casado, apesar de todos esses conselhos úteis? Jamie riu. Bem, para começar, não tenho dinheiro, portanto não posso ficar mais pobre. Ele acha que és muito decorativa, mas disse que eu preciso de comprar um vestido novo. Abri a roda da saia do meu vestido de veludo verde, mais do que um pouco enxovalhada. Acho que sim, concordei. Ou andarei por aí enrolada num lençol depois de algum tempo. Este já está a ficar apertado na cintura. E não só, disse ele, rindo ao olhar para mim de cima a baixo. Recuperaste o apetite, Sassenach? Ah, exclamei friamente. Sabes muito bem que a Annabelle MacRanoch possui o tamanho e o formato do cabo de uma pá, enquanto eu não. Tu não, concordou, avaliando-me com aprovação. Graças a Deus. Deu umas palmadinhas com intimidade no meu traseiro. Deverei reunir-me com o Gerard no armazém hoje de manhã para examinarmos os livros da contabilidade. Depois vamos visitar alguns dos seus clientes para ele nos apresentar. Ficas bem aqui, sozinha? Sim, claro. Vou explorar um pouco a casa, conhecer os empregados. Tinha conhecido os empregados em conjunto quando chegáramos ao fim da tarde do dia anterior. Mas como fizemos uma refeição leve no nosso quarto, não vira mais ninguém desde então, além do criado de libré que trouxera o jantar e a camareira que viera de manhã cedo para abrir as cortinas, arrumar e acender a lareira e levar o bacio. Acobardei-me um pouco perante a ideia de repentinamente estar no comando de toda uma criadagem. Mas tranquilizei-me, pensando que não poderia ser muito diferente do que dirigir serventes de hospital e enfermeiras novatas, como já fizera anteriormente como enfermeira-chefe numa base militar francesa, em 1943. Depois da partida de Jamie, sem pressa, fiz toda a higiene que podia ser feita com água e um pente, que eram os únicos implementos de que eu dispunha. Se Gerard falava a sério sobre a realização de jantares, eu acreditava que um vestido novo seria apenas o começo. Na verdade, eu possuía numa gaveta lateral da minha caixa de remédios os raminhos desfiados de salgueiro com que limpava os dentes. Retirei um deles da caixa e dei início à tarefa, meditando sobre a incrível sorte que nos levara ali. Praticamente impedidos de viver na Escócia, teríamos de encontrar um lugar para continuar com a nossa vida, fosse na Europa ou emigrando para a América. Tendo em conta o que eu agora sabia sobre a atitude de Jamie em relação a navios, não estava nem um pouco surpresa por ele ter preferido a França desde o início. Os Fraser tinham laços poderosos com a França. Muitos deles, como o abade Alexander e Jared Fraser, fizeram a vida ali, raramente ou talvez nunca retornando à sua Escócia natal. E também havia muitos jacobitas. Jamie dissera-me que haviam seguido o seu rei até ao exílio e agora viviam da melhor forma que podiam, em França ou Itália, enquanto aguardavam a reabilitação da casa Stuart. Discute-se sempre o assunto, dissera ele, nas casas principalmente, não nas tabernas. E é por isso que nada acontece. Quando a discussão chega às tabernas, aí já se sabe que é sério. Diz-me, perguntei, observando sacudir a poeira do casaco, todos os escoceses já nascem com conhecimentos de política ou és o único? Ele riu, mas logo ficou sério, ao abrir o enorme armário para pendurar o casaco, que tinha um ar desgastado e patético, sozinho no enorme espaço que recendia a um aroma agradável e intenso de cedro. Bem, deixa-me que te diga, Sassenach, eu preferia não saber. Mas ter nascido onde nasci, no seio dos Mackenzie e dos Fraser, não tive muita escolha. E não é possível passar um ano na sociedade francesa e 2 anos no exército sem aprender a ouvir o que está a ser dito, o seu significado e como diferenciar os dois. Na época em que estamos, entretanto, não sou só eu. Não existe proprietário de terras, nem colono nas terras altas, que possa passar ao largo do que está para vir. Do que está para vir? O que estará para vir? Perguntei-me. O que viria, caso não fôssemos bem-sucedidos nos nossos esforços ali, era uma rebelião armada, uma tentativa de restaurar a monarquia Stuart, liderada pelo filho do rei exilado, Príncipe Carlos Eduardo. Casimir Maria Sylvester Stuart. Bonnie Prince Charlie, disse, sussurrando comigo mesma, olhando para a minha imagem refletida no enorme aparador com espelho alto, ocupando o espaço da parede entre 2 janelas. Ele estava ali, agora, na mesma cidade, talvez a uma pequena distância. Como seria ele? Só o conseguia imaginar, associando-o ao seu retrato histórico habitual, que mostrava um jovem atraente, ligeiramente efeminado, de cerca de 16 anos, lábios macios e rosados e cabelos empoados, conforme a moda da época. Ou as pinturas imaginadas, mostrando uma versão mais robusta, brandindo uma espada de folha larga, enquanto descia de um barco nas costas da Escócia. Uma Escócia que ele iria arruinar e deixar devastada na luta para retomar o trono em favor de seu pai e de si mesmo. Fadado ao fracasso, atrairia apoio suficiente para dividir o país e comandaria os seus partidários, levando-os a uma guerra civil, até um final sangrento no campo de batalha de Culloden. Depois, fugiria de volta para a segurança de França. Mas o castigo dos seus inimigos seria aplicado àqueles que ele deixou para trás. Era para evitar esse desastre que nós viéramos para a França. Parecia inacreditável quando se pensava sobre isso, na paz e no luxo da casa de Jared. Como se podia impedir uma rebelião? Bem, se as insurreições eram fomentadas nas tabernas, talvez pudessem ser evitadas em mesas de jantar. Encolhi os ombros para a imagem no espelho, ajeitei um cacho de cabelo desgarrado sobre um dos olhos e desci para angariar as boas graças da cozinheira. A criadagem, a princípio inclinada a olhar para mim com amedrontada suspeita, logo percebeu que eu não tinha nenhuma intenção de interferir no seu trabalho e descontraiu-se ao ponto de adotar um estado de espírito de cautelosa e obsequiosa cordialidade. De início, eu imaginara, no meu estado de entorpecimento e cansaço, que havia pelo menos uma dúzia de criados alinhados no vestíbulo para a minha inspeção. Na verdade, eram 16, contando-se o cavalariço, o moço da estrebaria e o amolador de facas, em quem eu não reparara na formação geral. Eu estava ainda mais impressionada com o sucesso de Gerard nos negócios, até perceber como os criados ganhavam pouco. Um par de sapatos novos e 2 libras francesas por ano para os criados de libré. Um pouco menos para as camareiras e ajudantes de cozinha. Um pouco mais para personagens de categoria superior, como Madame Vionnet, a cozinheira, e o mordomo Magnus. Enquanto eu examinava o funcionamento dos arranjos domésticos e armazenava as informações que pudesse colher em casa por meio de mexericos das camareiras, Jamie saía com Gerard o dia inteiro, visitando clientes, conhecendo pessoas. Ao estabelecer essas ligações sociais, que poderiam ser valiosas para um príncipe exilado, ele preparava-se para dar assistência ao príncipe. Era entre os convidados dos jantares que poderíamos encontrar aliados ou inimigos. Saint-Germain, disse eu repentinamente, captando um nome familiar no meio da tagarelice de Marguerite, enquanto ela lustrava o soalho. O conde Saint-Germain? Oui, madame. Era uma jovem baixa, gorducha, com um rosto estranhamente achatado e olhos esbugalhados que a faziam parecer um linguado. Mas era amável e ansiosa para agradar. Ela franziu os lábios num pequeno círculo, anunciando a revelação de algum mexerico realmente escandaloso. Mostrei-me o mais interessada possível. O conde, madame, tem péssima reputação, disse afetadamente. Como isso também se aplicava, segundo Marguerite, a quase todos os que vinham ao jantar, arqueei as sobrancelhas à espera de mais detalhes. Ele vendeu a alma ao diabo, sabe? Confidenciou, abaixando a voz e olhando ao redor, como se o cavalheiro pudesse estar a espreitar por trás do ressalto da lareira. Ele celebra a missa negra, em que o sangue e a carne de crianças inocentes são compartilhados entre os seres diabólicos. Belos péssimos, escolheste tu para transformar em inimigo, pensei comigo mesma. Ah, toda a gente sabe, madame, assegurou-me Marguerite. Mas não importa, as mulheres são loucas por ele. Mesmo assim, aonde quer que ele vá, elas atiram-se aos seus pés. Mas, por outro lado, ele é rico. Obviamente, esta última qualificação era ao menos suficiente para contrabalançar, se não ultrapassar o facto de beber sangue e comer carne humana. Que interessante, disse eu. Mas eu pensava que Monsieur Leconte fosse um concorrente de Monsieur Gerard. Ele também importa vinhos? Por que razão Monsieur Gerard o convidou então? Marguerite ergueu os olhos do soalho e riu. Ora, madame, para que Monsieur Gerard possa servir o melhor bonne durante o jantar, dizer a Monsieur Leconte que acabou de adquirir 10 caixas e, ao fim da refeição, o presentear generosamente com uma garrafa para ele levar para casa. Ah, sim, disse eu rindo. E Monsieur Gerard também é da mesma forma convidado para jantar com Monsieur Leconte? Ela abanou a cabeça, confirmando, o lenço branco nos cabelos sacudindo-se acima da garrafa de óleo e do esfregão. Ah, sim, madame, mas não com a mesma frequência. O conde Saint-Germain, felizmente, não fora convidado para o jantar desta noite. Jantámos simplesmente en famille, de modo que Gerard pudesse ensaiar Jamie nos pormenores finais a serem resolvidos antes da sua partida. Desses, o mais importante era o lever do rei em Versalhes. Ser convidado para o lever do rei era uma significativa marca de consideração. Como Gerard explicou durante o jantar. Não contigo, rapaz, disse gentilmente, sacudindo um garfo para Jamie. Comigo. O rei quer assegurar-se de que eu volto da Alemanha. Ou, ao menos, de Vernet, o ministro das Finanças. A última onda de impostos atingiu duramente os comerciantes e muitos estrangeiros foram-se embora, resultando isto em efeitos danosos sobre o tesouro real, como bem podes imaginar. Fez-me careta ao pensar em impostos, franzindo o senho para o filhote de enguia no seu garfo. Pretendo partir na segunda-feira. Só estou à espera da notícia de que o Vilhelmina chegou a salvo a Calais. De seguida partirei. Jared abocanhou mais um pedaço de enguia e abanou a cabeça para Jamie, falando com a boca cheia. Deixo os negócios em boas mãos, rapaz. Não tenho nenhuma preocupação nesse aspecto. Mas precisamos de conversar um pouco sobre outras questões antes da minha partida. Combinei com o conde Mariscal que iremos com ele a Montmartre daqui a 2 dias para que faças uma visita de cortesia à sua alteza, o príncipe Carlos Eduardo. Senti um súbito baque de empolgamento na boca do estômago e troquei um olhar rápido com Jamie. Ele abanou a cabeça para Jared como se isso não fosse nada demais, mas os seus olhos cintilavam de expectativa quando olhou para mim. Então, esse era o começo de tudo. Sua Alteza vive uma vida muito reservada em Paris, disse Jared, enquanto caçava o último pedaço de enguia, escorregadia de manteiga, em volta da borda do prato. Não seria apropriado que ele frequentasse a sociedade, enquanto o rei não o receber oficialmente. Assim, Sua Alteza raramente sai de casa e convive com poucas pessoas, exceto os partidários do seu pai que o vão visitar. Não foi o que ouvi dizer, interrompi. O quê? 2 pares de olhos perplexos voltaram-se para mim. E Jared baixou o garfo, abandonando o último pedaço de enguia à própria sorte. Jamie arqueou uma das sobrancelhas na minha direção. O que ouviste tu, Sassenach? E de quem? Dos criados, respondi, concentrando-me na minha própria enguia. Vendo Jared franzir o senho, ocorreu-me pela primeira vez que não devia ser muito apropriado a dona da casa andar em mexericos com as camareiras. Ora, para o inferno, pensei com rebeldia, não me restava muita coisa a fazer. A camareira diz que Sua Alteza, o príncipe Carlos, tem visitado a princesa Louise de La Tour de Rohan, disse arrancando um pedaço de enguia do garfo e mastigando devagar. Eram deliciosas, mas davam uma sensação desagradável, se engolidas inteiras, como se a criatura ainda estivesse viva. Engoli cuidadosamente. Até então, tudo bem. Na ausência do marido da princesa, acrescentei delicadamente. Jamie parecia divertir-se com isto. Jared parecia horrorizado. A princesa de Rohan? Perguntou Jared. Marie-Louise Henriette Jeanne de La Tour d'Auvergne? A família do seu marido é muito ligada ao rei. Esfregou os dedos nos lábios, deixando um brilho amanteigado em volta da boca. Isso pode ser muito perigoso, murmurou, como se falasse consigo mesmo. Será que aquele idiota... Não, certamente ele tem mais juízo. Deve ser apenas inexperiência. Ele não tem vivido muito em sociedade e as coisas são diferentes em Roma. Ainda assim, parou de murmurar e virou-se para Jamie com decisão. Essa será a tua primeira tarefa, meu rapaz, ao serviço de Sua Majestade. Tens mais ou menos a mesma idade, Sua Alteza, mas mais experiência e a capacidade de julgamento adquirido no tempo que passaste em Paris. E a educação que eu te dei, devo vangloriar-me dela. Sorriu brevemente para Jamie. Podes tornar-te amigo de Sua Alteza, facilitar tanto quanto possível o seu trato com os homens que te poderão ser úteis. Já terás conhecido a maior parte deles por essa altura. E explica à Sua Alteza, o mais diplomaticamente possível, que o galanteio na direção errada pode causar danos consideráveis aos objetivos do seu pai. Jamie abanou a cabeça distraidamente, com toda a certeza pensando em outra coisa. Como é que a nossa copeira soube das visitas de Sua Alteza, Sassenach? Perguntou. Ela não sai de casa mais do que uma vez por semana para ir à missa, não é verdade? Abanei a cabeça e engoli o bocado seguinte, antes de responder. Até onde pude apurar, a nossa ajudante de cozinha ouviu isso do amolador de facas, que ouviu do rapaz da estrebaria, que ouviu do cavalariço do vizinho. Não sei quantas pessoas há nesse meio, mas a casa dos Rohan fica a 3 portas daqui. Imagino que a princesa também saiba tudo a nosso respeito, acrescentei animadamente. Pelo menos é provável que saiba, se conversa com a sua ajudante de cozinha. Uma lady não anda em mexericos com as empregadas, disse Gerard friamente. Smith cerrou os olhos para Jamie numa súplica silenciosa para que controlasse melhor a sua mulher. Pude ver o canto da boca de Jamie contorcer-se, mas ele apenas bebeu um gole do seu Montrachet e mudou de assunto para uma discussão sobre a mais recente iniciativa de Gerard, um carregamento de rum a caminho da Jamaica. Quando Gerard tocou a sineta para que a mesa fosse tirada e o conhaque servido, pedi licença e saí. Uma das idiosincrasias de Gerard era o gosto por longas e escuras cigarrilhas para acompanhar o conhaque, e eu tinha a distinta sensação de que, cuidadosamente mastigadas ou não, as enguias que eu comera não iriam gostar de ser defumadas. Deitei-me na cama e tentei, com relativo sucesso, não pensar em enguias. Fechei os olhos e procurei pensar na Jamaica, em lindas praias brancas sob o sol tropical. Mas a ideia da Jamaica levou-me a pensar no Vilhelmina, e a ideia de navios fez-me pensar no mar, que me levou de volta à imagem de gigantescas enguias, enroscando-se e serpenteando por ondas verdes subindo e descendo. Saudei com alívio a chegada de Jamie, sentando-me na cama quando ele entrou. Ufa! Ele recostou-se contra a porta fechada, abanando-se com a ponta solta do seu jabô. Sinto-me como uma salsicha defumada. Eu gosto do Gerard, mas ficarei muito satisfeito quando ele tiver levado as suas malditas cigarrilhas para a Alemanha. Bem, nem te aproximes de mim se estiveres a cheirar a cigarrilha, disse-lhe. As enguias não gostam de fumo. Não as culpo nem um pouco por isso. Tirou o casaco e desabotoou a camisa. Acho que é um plano, sabes? Confidenciou, indicando a porta com um movimento da cabeça enquanto tirava a camisa. Como acontece com as abelhas? Abelhas? Como é que consegues transportar uma colmeia de um lugar para o outro? E tentou explicar, abrindo a janela e pendurando a camisa do lado de fora, na tranca, no batente da janela. Enches um cachimbo com o tabaco mais forte que conseguires encontrar, enfias o cachimbo na colmeia e sopras o fumo lá para dentro, nos favos. Todas as abelhas caem atordoadas e então podes levá-las para onde quiseres. Acho que é isso que o Gerard faz com os clientes. Enche-os de fumo até ficarem entorpecidos e terem assinado pedidos do triplo da quantidade de vinho que pretendiam encomendar antes de recuperarem os sentidos. Dei uma risadinha e ele abriu um largo sorriso, colocando o dedo nos lábios quando ouviu os passos leves de Gerard, que começava a descer o corredor, passando diante da nossa porta e seguindo em direção ao seu próprio quarto. Passado o perigo de ser descoberto, ele veio e esticou-se ao meu lado, vestido apenas com o seu kilt e meias. — O cheiro é insuportável? Perguntou. — Se for, posso dormir na saleta de vestir ou colocar a cabeça para fora da janela para arejar. Cheirei-lhe o cabelo onde o odor do tabaco se infiltrara nas ondas ruivas. A luz da vela projetava reflexos dourados nas mechas vermelhas e eu despenteei-as com os dedos, sentindo a sua macieza e volume, tocando o crânio duro e sólido por baixo. Não, não é insuportável. Então, não estás preocupado com a partida do Gerard dentro de pouco tempo? Ele beijou-me a testa e deitou-se com a cabeça sobre a almofada. Sorriu para mim, sacudindo a cabeça. Não. Já fui apresentado a todos os principais clientes e capitães. Conheço todos os homens dos armazéns e as autoridades. Tenho as listas de preços e os inventários de estoques na memória. O que resta a aprender sobre o negócio, terei de consegui-lo com a experiência. O Gerard não me pode ensinar mais nada. E o príncipe Carlos? Smith cerrou os olhos, e soltou um pequeno grunhido de resignação. Sim, bem, quanto a isso, tenho de deixar nas mãos de Deus, mas não do Jared. E acho até que será mais fácil se o Jared não estiver por perto para ver o que estou a fazer.